amanhã fica em torno dos 22 graus, à tarde máxima de 33. Em Mogi das Cruzes, os termômetros variam de 24 até 34 graus. E na região de Cotia, também faz 34 graus durante a tarde. A expectativa para o fim de semana, que antecede o Natal, é de muito calor, pancadas de chuva isolada e a sensação de tempo abafado ainda persiste no decorrer do fim de semana. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Agora voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. Começa agora esta meia hora do Jornal da Manhã, num oferecimento de Caoa Sherry, a marca. Valeu por retornar o crescimento. Valeu por acreditar nos brasileiros. Só de ter tirado o país da recessão já valeu demais. Hoje a gente sente que os preços estão caindo e o custo de vida melhorou bastante. Eu tinha uma conta inativa do FGTS e foi com ela que eu consegui abrir meu próprio negócio. E chegou na hora certa. Medidas como a liberação do saque nas contas inativas do FGTS e a antecipação do PIS/FASEP ajudaram a recuperar a economia e controlar a inflação e os juros. Brasil, ordem e progresso. Aqui é o Rafael Deba. E aqui é o Diogo Mesquita. Olá, pessoal, aqui é o Vitor Brown. E aqui é Denise Campos de Toledo. A gente tá aqui para desejar a você um feliz Natal. E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo. Aqui é o Flávio Prado. Grande Natal para todo mundo. Um feliz ano, ano de 2019 maravilhoso. Muitos gols nesse Natal. Um abraço. Aqui é o Thiago Berraich. Eu quero desejar a todos um Natal de muita luz, de muita paz, de muita alegria e que a gente deixe um pouco o consumo de lado e pense muito nas pessoas e no nosso Brasil. Hoje, a manhã começou. Acorda e vem ver o sol que raiou. Abra os braços do amor. Novo dia chegou. Oito e três. Doutora ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos diz que foi estuprada por dois religiosos da igreja que frequentava com a família quando era criança. Damaris Alves explica que por isso pensou em suicídio aos 10 anos, mas desistiu quando viu Jesus em uma goiabeira. Em entrevista à Folha de São Paulo, ela detalhou que o primeiro missionário disse que a menina era a culpada pelos estupros porque o seduziu. O homem também teria ameaçado matar o pai de Damares se ela revelasse os abusos que ocorreram várias vezes entre os 6 e os 8 anos dela. De acordo com a pastora, o segundo religioso não foi às vias de fato como o primeiro, mas a beijou na boca, a apalpou e ejaculou no rosto dela. A futura ministra conta que, já adulta, soube que os pais descobriram sobre os abusos, mas nada fizeram, e que, por causa desses fatos, se tornou uma criança retraída. Papa Francisco critica líderes nacionalistas que culpam imigrantes pelos problemas em seus países. Segundo ele, são inaceitáveis os discursos políticos que tendem a atribuir todo o mal aos imigrantes e a privar os pobres de esperança. Para o Papa Francisco, os tempos atuais estão marcados por um clima de desconfiança enraizado no medo dos outros ou de estrangeiros. O pontífice disse ainda ser triste que a desconfiança também seja vista no nível político. Apenas 44% das obras de creches contratadas com recursos federais nos últimos 10 anos ficaram prontas. O levantamento da ONG Transparência Brasil mostra que a União destinou R$1 bilhão para prefeituras construírem unidades de ensino infantil. No período, 14 mil obras foram contratadas, mas 18% foram canceladas e 38% não saíram do papel ou estão